amigo Ofa. Aproveita no Barreiras Fat Level 220. Direct departure only 17, left turn. Mike Oscar departure. Departure control 120, destination 8, Fox 5170. Golf, April and Southern Board. Evan 5-4 people on board, start up and taxi, tower 118.95. 398 is the velocidade para 1909. 1090, bola 390. Gol no 398, continue descida para 2000 pés e seja destino 092. 2000 pés, 1002, gol no 398. Firma. Roger, I'm aware of that. Roger, I'm aware of that. You cannot contact tower 118.95. 3662. Então, 3662, complete canal, chame torre 11895. Agora é com a torre, regresso 3662 atrás. For startup, call ready for taxi. X-ray, pista no zero, reposta estabilizada. Torre, uma boa noite, OTAN 3662, passa o Interterra embaixo para baixo. Boa noite, 3662, livre pouso na 10, vento 080 graus, com no 0 nós, altímetro no 0 no 2. Autorizado o pouso na 10, OTAN 3662. Autorizado, puxa, vai questionamento. Na minha no 3, chama ataque. Estou em aliança, gol no 398. Paciente com completão do procedimento, chame torre 1895. 1895, obrigado. Noite, jogou no 398, baixou, travou. Noite no 398, é parte externa. Peraí. Salvador, boa noite, eu chamei a 6310 para autorização 390 Recife. 6310 para Recife, eu tenho autorizado 350, copia? Copia. 6310 autorizado Recife, 350, pelo ESC 58, Pecola da 10, curva esquerda, Pouca Transição Aracaju, controle 1208, opciona 5410. Autorizado Recife, 350, pelo ESC 58, Pecola da 10, curva esquerda, Pouca Aracaju. 208, controle 450, transponder para 6310. 6310, chama para pushback acionamento. Se chamaria, está no gate 5. Decimal 9. Uma direita, solo 219, francês 662. Aguarde pista livre. Boa noite, chegada Mares, desça e mantenha nível 050. Mares 50, 908, possibilidade de voar mais? Prezado Mares. Mares, obrigado. De TAP da presente, passarei do 9808. E TAP 9808. Qual a alternativa? Campinho. Menos 3, taxa direita via Índia, ponto de espera da 90, torre 1895, altímetro 902. Direita na Índia, ponto de espera 2, 1895, solo 117, nível direita, solo 121, decimal 9. Direita, solo 19, volando 3, 9. Quatro, por espécie, saneamento. Zero, pronto. Solo meio no 3, ali, mantenha no 0. Ali, mantenha no 0, volando menos 3. Livre, chama táxi, 27. 3, a linha decola da 10, vento 080 graus, com 7 nós. 2, a linha decola da 10, vento 080 graus. Solo Salvador, muito boa noite, gol no 398, livrou. Alfa Juliette. Alfa Juliette, Uno 3, 9. Azul 4071, não escuta? Escuta 4071. Só tem uma cópia, o senhor tá pronto? Afirma. Autorizado Campinas, 360, Walter Zulu no meio. Recorda 10, curva direita, Dael, Leda, Bridge. Controle 1208, aciona 5422. Ok, autorizado então 360 para Campinas, e abre o 16, colando da 10, curva direita, saída da El, Leda, Bridge. 120, decimal 8, controle, 422, o transporte, do 4071. 471, correto, chão, puxa, pega, acionamento. Chamará, 4071. Boa noite, chegada Mária. Desça e mantenha nível 060. Como Mari, parou 80. Aliás, para 60, 060, 5219. Presente, vai na Projetap. Presente, TAP 5219. Ruby 83, good night, bom arrival, standing maintain flat level 070. Boa noite, Gol 613, decolou. Gol no 613, contato radar, saída Arbo, suba e mantenha 360, seguindo as instruções da carta. Sim, subia para o 360. Gol no 604, boa noite, chega da Mari, desça e mantenha nível 070. Onde está a Juliette? Gono 398. O Gono 398 está aproximando a Juliette. Gente, mantém posição. Perdão, vai manter a sua Juliette, Gono 398. Gono 604, reduz a velocidade para 2209. Confirma o F57. Tá muito baixo transicionou, não consigo copiar. 65 a bordo, 337, alterna Guarulhos. Taxi à direita, via Índia, ponto de espera da 10, torre 1895, altímetro 1092. Via Índia, 295, 12, 5827. Gol no 398, Juliette, portão 03. Juliette, 03, gol no 398. Gol no 885, copia. No 885, autorizado Guarulhos, 360, Walter Zulu no meio. Decola da 10, curva direita, Dael, Leda, Bridge. Controle 1208, aciona 5411. 360, autorizado. É, Guarulhos, decola da 10 com curva direita, Dael, Leda, Bridge. 208, controle 5411, 5 transponder. Gol 1885. No 885, correto, chave de pega, estacionamento. Camarada. Zero decimal 8, have a nice rest of night, sir. Thank you. Torre UX 527, próximo ponto de espera da 10 para decolagem, boa noite. Boa noite, 527, nem mantenha no 0. Romeu, meu Golf. Romeu, meu Golf, good evening, mom departure, climbing maintain flat level 220. Mom departure, climbing maintain flat level 220. Gol no 613, informa o tráfego 11 horas, 2 milhas, rumo nordeste, cruzando nível 065 para 2000 pés. Alfa Tango 72. Sim, estou cruzando já o 075, obrigado, vou ver no trânsito. Querido 9808, informa tráfego 1 hora, 19 milhas, rumo oeste, cruzando nível 080 para 360, Boeing 737. Atenção, 9808. T5218, reautorizado, desça para 3000 pés, ajuste no 0 no tempo. 3000 pés, 5218, cruzando 0 no 2. Oops, 083, send it to what level 050. Gol 9604, reautorizado, desse para nível 060. Querido 9808, autorizado LS, que foi pista 90, pode estabilizar. Autorizado LS, 9808. É os cono 0, né? Vou no 604, desça para nível 050. O número 04, número 4 na aproximação, por gentileza, reduz a velocidade para 200 nós. Decolado aos 26, controle 120, decima 8, bom voo. 208, obrigado, 27. Rumo Nordeste, Alfa Tango 72. 7, tô no vendo 3. Solar Jet 5827, muito boa. 5827, contato a radar, feira da El, sub e mantenha 360. 360, 27, feira da El. Loop 083, send to 4000 feet, can 81013. Right, quantidade da proa de Dael Linda presente, 5827? Prezado Leida da presente, 5827. Leida, obrigado, 5827. Uno 6, Uno 3, Recife, 1288, alterna, 1260. 1288, obrigado, Bonete. Ah, interceptando ele, é seu passaria do 9808. Gente, complete final de chame torre 1-1895. 1895, obrigado. Europe 083, traffic 11 o'clock, 25 miles, north westbound, crossing flight level 100 to flight level 220. Alpha Charlie 90. Trip 5218, desce para 2000 pés, destino 013, autorizado LS, reporte estabilizado. 2000 na 093, reporte aéreo estabilizado, 5218. Cerno embaixo travado, passarelo 9808. Passarelo 9808, livre pouso na 10, vento 080 graus com 10 na, altímetro no 0 no 3. Sente, livre pouso na 10, 9808. Voo número 04, continua descida para 4000 pés, ajuste 1013. Loop 083, reduce speed to 200 knots. 200 knots, you see, not a material thing. Salvo Salvador, voa azul, 4071, posição número 1, pronto, pushback, adicionamento. 4071, autorizado, chama táxi. Autorizado, chamará, 4071. 1-3-3-2-5-5-2-7, obrigado. Salo Salvador, muito boa noite, passarela 9808, livrou. 9808, boa noite, Alfa, chamante da Tec 6, Juliette. Alfa, vai chamante da Juliette, 9808. 8, check trem, livre pouso na 1-0, vento 080 graus com 8-9, altímetro no 0 no 3. No 0 no 3, livre pouso 1-0. 4-4-2-0-5, this is permanent. Ready for taxi, Chennai. 6310, have 126 on board, Salvador, 3 hours and 43. China 6310, approve attack by Apron 1, Ninja and Alpha, Rose Point, running 10, tower 118, decimal 95, altimeter setting 1013. Okay, clear to Rose Point, runway 10, altimeter setting 1013, on the threshold, follow tower 118, decimal 95. Passaria de manutenção em São Juliette, da passagem ao tráfego da Oceaner, vai ter que ser para liberar o pátio. Assim que livrar a Juliette, ingresso por remota 1 no 4. Mantenha-se da Juliette, dando passagem para Oceaner, após remota 1 no 4, 9808. Sim, tarde para a direita, via Índia, ponto espera da 0, torre 1-1-8-9-5, altímetro no 0 no 3. Taxi direita, via Índia, ponto espera da 1-0-2-9-5-1-0-3, altímetro 1-5-0-7-1. Espetáculo. Complete final and contact the tower now on frequency 118.95, good land. 118.95, thank you, goodbye. Boa noite, continue your approach, stand by for clearance to land. Continue approach, Apache 083. Solo, Salvador, boa noite, Altip 5218. Altip 5218, boa noite, Alfa Kilo para o pátio 3, remota 04. Alfa Kilo, pátio 3, remota 04. Salvador, boa noite, 4071, ponto de espera da 1-0, pronto. Boa noite, 4071, mantenha o ponto de espera. Mantenha 4071. Europa 083, clear to land, runway 10, wind 090 degrees with 8 knots, QNH 1013. Clear to land, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, Mercedes 13, autorizado 4, 10, na chegada Monte.